Orem é uma cidade bonita, tem beira de Rio Guamá. Orem é uma cidade bonita, tem beira de Rio Guamá. Ou quem quiser que pegue a canoa e reme na proa que não chega lá. Ou quem quiser que pegue a canoa e reme na proa que não chega lá. Se Orem é uma cidade bonita, na beira de Rio Guamá, ou na praça da prefeitura, eu bebi um lindo tacacá. Ou na praça da prefeitura, eu bebi um lindo tacacá. Orem é uma cidade bonita, tem beira de Rio Guamá. Orem é uma cidade bonita, tem beira de Rio Guamá. Ou quem quiser que pegue a canoa e reme na proa que nós chega lá. Ou quem quiser que pegue a canoa e reme na proa que nós chega lá. Se remar sua canoa bem ligeira, cuidado pra não alagar. Se remar sua canoa bem ligeira, cuidado pra não alagar. Se não remar, desce de água abaixo, sabe lá onde você vai parar. Se não remar, desce de água abaixo, sabe lá onde você vai parar. Orem é uma cidade bonita, tem beira de Rio Guamá. Orem é uma cidade bonita, tem beira de Rio Guamá. Ou quem quiser vir, que pegue a canoa e reme na proa que eu chego lá. Ou quiser vir, que pegue a canoa e reme na proa que eu chego lá.